Conversas da Abaladiça, num café, taberna ou bar perto de si. Ninguém sabe como começam e muito menos como irão terminar. Uma destravada emissão a cargo de Jerónimo Mateus, Rui Pelejão, Miguel Newton e quem mais aparecer para nos fazer companhia na Abaladiça. Décimo primeiro episódio. Volta ao mundo em 800 músicas. Segunda Piadeiro. Je bois, donc, je suis. Oh, mais vous n'y êtes pas du tout, monsieur. Je ne l'emmène pas au lit, je l'emmène à la campagne. Au soleil, aux fleurs du printemps. Toutes choses que vous voyez tous les jours et dont vous n'avez jamais admiré la beauté. Stultorum infinitus est numerus. Le nombre des cons est infini, comme disait Salomon. Tu viens, mon petit lapin? Há tanta gente, pá. Há tanta gente para falar sobre eles. Claude François, François Zardy. François Mitterrand. Não, Michel Platini. Não me falem do Jardim Alida, que esse gajo é... Pá, o Jerónimo tem uma embirração com o Johnny Hallyday e eu tenho uma com a Céline Dion, portanto ainda vamos ter Covid. Uma música do Johnny Hallyday e outra da Céline Dion, da pencuda francesa. O Johnny Hallyday... Ela é canadiana. Ah, ela é canadiana. Ah, olha, isso é um bom programa para fazer um dia. Não é canadiana, é suriana. É suriana. Quem traz aqui para ver como se saímos daqui de canadianas. Ela que fez o... Como uma força. Não, é Céline Dion. Furtado. Pronto, a conversa continua. Depois da semana passada, temos feito uma viagem pela música francesa. Esta semana continuamos a nossa volta à França em bicicleta. E a primeira música logo para ouvirmos, eu acho que é o La Bicyclette do Yves Montand. Muito bem. Yves Montand, la bicyclette. Exatamente. Montava a bicicleta e também... É o montador. E também montou a Edith Piaf. Mas trazer à memória Joaquim Agostinho. Lê Joaquim Agostinho. Tour de France. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes, à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette. ciclismo é um desporto que nos une a França, não é? De duas maneiras. Para já, a maneira como a maior parte dos portugueses conhece faz odiar a França. Exato. A maior parte dos portugueses conhece a França por ver imagens da volta à França em bicicleta. Não. Do Tour de France. Os imigrantes dos anos 70, que era o grande ídolo deles, que era a grande paixão deles, era o Joaquim Agostinho. Foi a grande figura de... Era o Joaquim Agostinho, que era aquele que lhes dava... A honra de ser português. O símbolo do esforço do desportista português a brilhar em França. Como é que se diz a bola disso em francês? Lá bala disso. Lá bala disso. Temos os telefones. Os telefones, muito bom. Olha, com desculpa, tema, desculpa. Nuit, 1980. Havia um grupo que eu queria pôr na minha lista, que era dessa onda, mas são belgas. Quero o Plastic Bertrand. Saplan Pugon. Não é bem a mesma coisa, mas pronto. Sim, claro. Sim, eu... O telefone é quê? O telefone é anos 80, é, não é? É, o tema é o Corre de La Nuit, é de 1980, precisamente. Aquilo é engraçado, porque o telefone tem uma onda que depois, mais tarde, eu identifico, tipo, por exemplo, os Violent Femme e coisas do género da New Wave americana, têm uma sonoridade muito, sim, muito vai parecida. Sim, ver, e também os telefones têm essa poesia francesa que é importante. E depois também os escolhi porque lembro-me do tempo em que ouvia rádio. Cassete pirata. Programas específicos de rádio, e não era cassete, na altura tinha um gravador de bobines que o meu pai teve a infeliz ideia de nos dar, porque acabou por ser, depois quando perdemos o interesse, mas onde gravávamos os programas de rádio do Luís Filipe Barros e do António Sérgio e Rock and Stock, então, o Rock and Stock, que era o melhor som da frente, porque o António Sérgio punha um álbum inteiro e vou pôr os beats, ou vou pôr... Depois gravámos tudo. Isso também. Eu gravei álbuns. Semanas a ouvir, porque. Nós temos tempo para isso. Um dia destes vamos fazermos um programa de um álbum inteiro. Não era, não é? Eu acho que sim. O Cœur de la Nuit. O Cœur. O Cœur. O Cœur de la Nuit. A minha pronúncia francesa não faz sentido. Notas. É quase como a tua pronúncia do Beirão. Ele, o Beirão, fala melhor. Já sabe dizer chupa. Já vês un ami. Mas ele é parti. Ce sens à ma vie, il n'est plus en vie. Il m'a tout donné, puis s'est effacé. We'll be right back. menina pas de cœur. O próximo é os Mano Negra. Epa, é o grupo mais eclético que eu conheço na minha vida, que toca funk, punk, folk, rock, reggae, ska. São os gajos mais malucos. Parece como o psicadélico Santo. E são franceses? Eu não sabia que os Mano Negra eram franceses. Os Mano Negra deram origem aos Mano Chao. O gajo de Mano Negra é baixo, acho eu. Não, são os dois irmãos. É o Mano Chao e o António Guete Chao. São irmãos, devem ser ambos. São irmãos, mas depois, são bascos. Não, nasceram em Paris. O mais curioso, e depois é que eles depois é que vêm para a Espanha, e depois cantam em espanhol e. Estás a ver? Não. Mano Negra é uma banda fundada em 1987 por Mano Chao e pelo seu irmão António e pelo seu primo Santiago Casariego. Mas o Mano Chao nasce em Paris, portanto é francês. Understand? Tu comprou? Oui? Sabes que idade é que já tem o Mano Chao? O rapaz já tem 60 brazos. É a minha idade, é a minha idade. É da minha idade. Mas já é da França. Mas pronto, é que a única coisa que qualifica os Mano Negra com música francesa é o facto do Mano Chao ter nascido em Paris. Sim. Porque aquilo basicamente é uma fusão de música do mundo. É, exatamente. É world music. Aquilo é da world music. Então, a música, eu no início andava à procura dos Mano Chao, mas eu queria ver esta música e não encontrava. E depois estive aqui com um amigo meu, mas esses são os Mano Negra. Mano Negra, Mala Vida. Então vamos ouvir os Mano Negra, Mala Vida, que está neste programa apenas porque os rapazes nasceram em França. E porque o Jerónimo acha que... Só o gajo nasceu em França. Exato. Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo malnutrición. Me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Má Vida, não é? Isto é uma música da Má Vida. É. Já que o Jerónimo se deu à liberdade de escolher uns gajos que cantam em espanhol para um programa de música francesa. Mas só francês, eu acho, pá. Eu acho que também posso escolher um grego que foi, cara, ficou agora, conhecido em França. Agora imagina-te os cordes russos. Os Demis russos. As cordes, aquele gajo. É pá, mas com tanta música francesa para escolher, vais escolher uns gajos que cantam em espanhol. Que... Agora imagina que escolhes o David, não sei quantos, ali o gajo de Liris. Pronto, então pronto, isto dá aqui liberdade de... Somos todos... A música é toda do mesmo mundo, claro. Mas eu gostava de escolher aqui um que eu sempre achei particular piada, porque era já era parecido com o meu pai era parecido com ele, e depois o meu pai gostava muito de ouvir. Eu acho que isto foi das primeiras cassetes que eu ouvi até a exaustão, porque nas viagens para o Algarve de carro com os meus pais, eles iam sempre ouvir este senhor que eu vou falar a seguir e outro francês. Depois também podemos ouvir uma musiquinha lá mais para o intrudo, que é o Joé d'Assin. Mas este aqui é um senhor que se chama Demis Roussos, que é grego, ele não é francês, não é? Outro. É. Outro. Está aqui um lobby grego. Exato. Tal como está aqui. Aliás, a França tem. Não, está aqui é egípcio. Pronto. Então temos aqui. Mas dessa na, na verdade, estamos a fazer um programa de música do mundo, não é? Claro. Eu depois estive a ler um bocado sobre a vida do Demis Roussos, é engraçado porque eles começaram por fazer música na Grécia. Ele, aliás, ele era de uma banda qualquer de rock sinfónico. Rock era progressivo, que era os Aphrodite Child. Era tipo Yes. Aphrodite Child. E sabes quem era um dos outros gajos do Aphrodite Child? Era o teclista. O Vangelis. O Vangelis. Tiveram um grupo, eles os dois, era o Vangelis e o Demis Roussos, que era a Aphrodite Child, que tem músicas de rock progressivo dos anos 70, muito... Rock sinfónico. Sim, muito interessante, depois, porque eles depois foram para Paris, não é? Porque eles tentaram ir para Londres e não os deixaram ir fazer música para a Inglaterra. Então aterraram em Paris e fizeram lá a carreira dos Aphrodite Child. E a do Demis Roussos, ele tem várias músicas que podíamos ouvir, mas eu acho que era mais engraçado... Que é o Barry White francês. É, um bocado. Tem aquele tanto de voz, não é? Mas eu acho que era giro ouvirmos aqui uma música do tempo dos Aphrodite Child. Vamos ouvir. Eu acho que sim. Esta música que vamos ouvir dos Aphrodite Child, também é um tema que ainda não falamos aqui, chama-se Rain and Tears. E foi uma música que foi adotada pelos estudantes do Maio de 68 com uma música bandeira que eles ouviam durante as manifestações, porque eles achavam que isto se referia ao gás lacrimogéneo que a polícia lhes mandava em cima das manifes. Espera só um bocadinho. Isto não é por nada. Estás a falar do Maio de 68? O que é isso? Não, sabe, se calhar podemos falar disso a seguir. Claro, então claro, vamos claro. Ouvir primeiro o ambiente da música que se ouvia no Maio de 68, que era, por exemplo, este Rain and Tears, e depois podemos conversar um bocadinho sobre o Maio de 68, claro. Se o Jerónimo dá até alguma coisa para dizer. Claro. Thank you. Tem mais de 68. Epá, o mais de 68... Onde é que estavas no mais de 68? Olha, olha, eu estava ainda... Eu gostava de lá estar, olha, eu gostava de lá estar. Estava no, nos testículos do meu pai. Eu estava em Angola. Olha, mas olha, infelizmente, que haja o maio de 2055, não haverá em Portugal, só tens a absoluta. Dá para perceber porquê, mas isso é outra história. Então, mais de 68. Mas o mais de 68, claro, eu já era nascido nessa altura. Eu venho a provar os efeitos do maio de 68, uns anos mais tarde. Quando ouvimos toda esta cultura francesa, que nós não tínhamos acesso, era quando os imigrantes portugueses aqui da nossa aldeia, de qualquer aldeia, iam para a França e vinham lá com ideias novas e diziam assim, é pá, aquilo da França que é bom, pá. Eu ganho lá um milhão por mês, um milhão que era 10 vezes menos, ou não interessa. Essa parte interessa. Pai, os portugueses que iam para a França iam para lá todos contentes e o mais de 68 foi uma coisa estrondosa porque deu a enaltecer ao europeu o que era a liberdade, a democracia, o ser-se jovem e lutar por um ideal. Coisa que isso parece um bocadinho... Hoje em dia fora de contexto, mas isso é outra história. Mas é a realidade. Cada juventude tem... Mas foi uma revolução transformadora culturalmente, na música, nos costumes, na escrita, na literatura, na música, nas artes gráficas, no punk, por exemplo. O mais de 68. Os cartazes, aquelas. Muita da mensagem o que vem. Track, o New Track. É por intermédio dessa. Porque há também uma base anarquista no mais de 68, que é uma das forças, o anarquismo. E mesmo a imagem, muita coisa que foi do punk vem aí dessa altura. Claro! Também. Mas agora interessa-nos a música. É cultura remix. Mas Paris foi o centro de tudo. Embora a gente pense que foi a Inglaterra, a Londres... A Inglaterra e Londres foi o centro do patagenicismo. Ou seja, os patagénicos, autores, sublimáticos, trifásicos, ventos daquela terra. Aquilo não tem nada a ver com nada, mas não vou entrar por aí. Mas a França... Nós... Uma certa altura, quando fomos invadidos para a cultura anglo-saxónica, deixámos muito de parte a cultura... Francesa, a cultura gálica. E nós perdemos muito com isso, porque os franceses... Aliás, é a cidade Paris é a cidade da luz. Uhum. E das ideias. Não é por acaso... E há uma... E depois, quando fizemos um programa de música portuguesa, é interessante, porque no maio de 68 nascem uma geração de poetas cantores em França, os chamados cantautores, que depois vão influenciar os cantautores portugueses dos anos 70, como o Sérgio Godinho, o José Carlos Alonso... O Sérgio Godinho fez parte da companhia de teatro em Paris... Na altura, quando eu ganhei. Já está a falar aqui a Jorge Brassens. É pá, e tens o Jorge Brassens, tens, por exemplo, o grande Léo Ferré, que é o poeta. Exatamente. E eu acho que podíamos ouvir aqui uma se calhar, uma música. Uma ferrezada e mais uma ferrezada. Exatamente. E como estamos a ficar todos mais velhos, eu acho que a música boa para ouvir é o Avec le temps. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie. L'autre qu'on devinait au détour d'un regard entre les mots entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit avec le temps. S'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules à la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort le samedi soir. Quand la tendresse s'en va toute seule, avec le temps va, tout s'en va, l'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux. Pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Avec le temps va, tout s'en va, on oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens, ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus. E a próxima são os La Sourise de Guinglay. É para só o nome. Isso pagou, até pagou iniciativa o lugar, LSD. Não, então, já tem, que quer, é uma quer música mais... de 1986 em Indochina. Queres mais uma música francesa? É já, Serge Gainsbourg. Calma, mas calma, não, espera pelo tu mesmo. Não é o teu turno agora. Qual é a música? Em Indochina. Basicamente, o que estás a propor agora é uma viagem ao punk francês. É um punk francês, mas também com uma vertente que o punk tem, que é de absorver influências de todo lado. E neste caso, de música da Indochina, que a Indochina era uma antiga. Uma colónia francesa. Colónia francesa, que é o Vietnã, o Laos e o Camboja. Então, vamos lá ouvir os La Souris de Guinguet. Tem um vocalista que é franco-vietnamita. Vamos ouvir. Good evening, ladies and gentlemen. Já que só temos três ouvintes e nenhum deles é membro da Rádio Cova da Beira, quer dizer que não nos ouvem, aproveitamos para fazer um pouco de publicidade encapotada. Entre 22 de Abril e 22 de Maio vai estar patente em Amelagem, no Fundão, a exposição Manifesto de Combate, dedicada aos 40 anos de Mata-Ratos. O lançamento oficial é já na sexta-feira, dia 22 de Abril, às 18 horas. Apareçam para beberem connosco a baladiça e conhecerem um pouco da história dos mestres da infâmia, os Mata-Ratos. Apareçam, estão todos convidados. Você nunca viu nada igual. Tinha que ter o Jerónimo e o Escromagnon. É, não. Com a auto-route de... Mas essa se calhar... Que é a música portuguesa mais francesa que eu ouvi em toda a minha vida. Seguir ao lado Alice Carton da Linda de Souza. Não, é, ainda é mais. Esta é mais. Conta lá a história da auto-route de Burgos. Sabes o Café Portugal? Sim. O Café foi... Portugal da Avenida da Liberdade. Que era o café, é o café mais popular na altura do Fundão. Isso eu acho que das feiras e aquela porcaria e vinham os imigrantes para cima, quando vinham ao mercado, vinham todos, oh, estive, opa, tchá, odidu, não sei o que, para aí está. Estava lá e eu via aquela história daquela gente toda a contar aquelas coisas e depois pensei, epá, mas esse gajo não consegue falar português, para aí, é impressionante, pá. E depois foi assim, e depois fiz uma história de uma música que era... Sabes porquê é a Autorrito de Burgos? Sabes porquê? Porque era em Burgos, normalmente todos os portugueses, quando iam para trabalhar, era onde morriam. Porquê? Porque não paravam, para descansar, aquilo era uma reta. Na zona de cansaço. A zona de cansaço, nada que fosse com nada pejorativo, mas pronto. Mas a letra é muito engraçada. Tu pões, basicamente, a letra é um imigrante a falar meio português, meio francês, como aliás acontece com a maior parte dos imigrantes, que não é mal de nenhum, misturam duas línguas. Nunca foi mentira nenhuma. Claro. Nunca foi mentira nenhuma. O português fala... Mas recorda um bocadinho da letra, que a ver se não é. Ou canta aí, espera, mas um português fala muito mal português e pensa que sabe falar francês. Nem sabe falar francês, nem sabe falar português. Que é uma coisa completamente absurda, quer dizer, tem mania que fala duas línguas e não sabe falar nenhuma. E depois junta-se a um gajo que sabe falar uma língua e assim, mas o que é que você está a falar? Bem, lá vim eu, 4 vento, diz-me vento, autorruta, fora tudo, lá vitesse. Vinha eu, um algeriano, marrocano e 5 arabes. Quando de repente, à coteira da autorruta, vi uma casa tipo maison, com fonetes para a frente, janelas para trás. E um placar à coteira que dizia restaurante. Entrei no restaurante, disse garçom, uma bière para moi, outra bière para outro moi, que está à coteira de moi. Soste veta me veo de dom. E se garçom te vier para moi, outra vier pôr para a côté de moi. E outro lado, e soste veta me. autorrute. Mano. Saí do restaurante completo morrido. Prendi a autorrute, cada vento e os ventos, autorrute, fora tudo, lá vitesse. Quando de repente o autobus me bate dentro, bate fora da autorrute. Oh, que grande acidente! Parti uma jambe, fui parar ao hospital. Foi então que chegou a medição. Disse-me se só tem uma solução. Vai pro chomai, ou então vai pra retrete, ou então vai lá pro val das batatas no seu Portugal. Autorrute, autorrute, autorrute, autorrute, autorrute, autorrute, autorrute, autorrute. Jerónimo, não aparece no Discogs, que é uma coisa incrível. Aonde? No Discogs, que é aquela base de dados de... Até o arranjo folclórico de Valverde lá está. Ah, é, não estás lá, maluco que teve por, assim, é? Por lá isso? Eu, mas são malucos que põem, porque, é, por exemplo, os Fatelas estão lá, mas não fui eu que pus. E não está a editora, a Toma Lobos e não sei o quê, porque aquilo é mesmo dos picuinhas, colecionadores de discos. Estão lá, estão lá os Psychedelic 7. Psychedelic. Há um gajo, os Psychedelic 7, há um gajo em Espanha a vender, sim, por 500 euros. A sério? O belo LP e outro em Portugal, 480 euros. Oh, eu não sabia. Qualquer dia vais valer esse dinheiro. Oh, constrói-se uma casa. Exato. É Valverde. Estou visto sobre a merda. Guarda os singles. Ah. Ainda tens tempo. Escolhe uma da France Gall. Lê-se o 7. Chupa Chupas. Que a música também é do Serge. Do Ami Serge, cai do palco. É o meu mentor. Ami aime les sucettes. Les sucettes à l'année. Les sucettes à l'année d'année. Donnent à ses baisers un goût anisé. Lorsque le sucre d'orge parfumé à la nuit coule dans la gorge d'Annie. Quelques bénis, Annie, passées sur ses dents, l'année. Elles ont la couleur de ses grands yeux, la couleur des choses heureuses. Annie aime les sucettes à l'année. Les sucettes à l'année d'Annie donnent à ses baisers un goût anisé. Lorsqu'elle a sur sa langue que le petit bâton, elle prend ses jambes à son corps et retourne au drugstore pour quelques pennies. Annie passé sur ses dents, l'année. Elles ont la couleur de ses grands yeux, la couleur de choses heureuses. coule dans la gorge d'Annie. Elle est au paradis. A minha próxima etapa e última é os West Side Boys com o tema France 92, que é um hino patriótico, uma declaração de amor à França. Fica sempre bem para os franceses, para nós. Lá, claro, para nós não diz putz. Então diz lá outra vez que é para pôr aqui. West Side Boys, France. Quer dizer, fazemos dois programas da música francesa, na minha opinião, e não tocar nenhum disquinho daquele que para mim é a grande voz da música francesa, que é o Charles Aznavour. Claro. Era aqui um bocado... Como se diz, un petit crime entre amis. Agora, tens alguma música do Charles Aznavour que tu gostes de ouvir? Claro. Epa, La Bohème. Pronto, La Bohème, do Charles Aznavour. La Bohème, do Charles Aznavour, é uma coisa completamente... Então vamos ouvir? Que é para não dizerem que a gente não meteu o Charles Aznavour no... Queres que eu ponha queres que eu ponha La Bohème no meu telemóvel? Põe aí La Bohème no teu telemóvel a bombar. Toma, mas quem é que não... Para a blusa de DJ ali do Rafa. Mas quem é que não conhece isto? Fogo. Deves fazer um DJ? La Bohème... Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. la bohème. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, voz masculina de fogo. É tipo que a americana, é o Sinatra americano. É o Sinatra, é o Sinatra francês. Tem uma voz aliás, linda, aliás, e todas as Sinatra, palavras são ditas. O Sinatra é que é o Charles Aznavour americano. Traz-lhe mais um Ricardo. O Ricardo Coração de Leão. Olha, eu não aguento ver nem mais um Ricardo, portanto vamos fechar esta volta à França musical com uma... La dernière musique. É como as invasões francesas. Ah, três tintos? Eu não quero. Dois tintos. E la diction. Então, c'est fini. Olha, Paris, c'est fini. Paris, c'est fini. Acho que é a melhor maneira de encerrarmos dois programas da música francesa. Cantado. Quem é que canta o Paris, c'est fini? Jerónimo. Quem? Paris, c'est fini é quem canta. Ou é Catherine, c'est fini? Não, Capri. Capri. Capri, Capri, c'est fini. E será que je finirai ma vie? Eu acho... Não, Capri, c'est fini. Espanhol, bar, c'est fini. Epá, eu acho que pá, acabamos com... Tem calma. Capri, c'est fini. Capri, c'est fini. E será que je finirai ma vie? Espera aí. Então vá. E é assim que acaba este duplo programa dedicado à música francesa. É um cenário, no mínimo, insólito. Pois é, lamento informar os meus camaradas da baladiça, mas se é fini mesmo, já não há tempo para outra música, também pouco importa, Capri é Itália e não é França. Vão para casa, imaginem e cantem no chuveiro, baixo dos lençóis, Capri, se é fini. Boa noite e um queijo da Serra. Conversas da baladiça, num café, taberna ou bar perto de si.